Abra a palavra do Senhor em 1 Samuel, por gentileza, capítulo de número 13. Nós estamos aqui na comunidade cristã Fogo e Poder, no culto de celebração, um domingo, né? Nós estamos aqui num domingo gostoso. E eu gostaria de compartilhar uma palavra com você essa noite, você que tem oportunidade de me ouvir pela Rádio Interlagos FM, ou se Deus tem colocado você diante dessa mensagem através da internet. Eu quero ler uma porção que se encontra em 1 Samuel capítulo 13 e o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Em algumas versões, um homem segundo o seu coração. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardasse o que o Senhor te ordenou. Eu quero ler também 1 Samuel, capítulo 16, algumas páginas à frente, o verso de número 18. 1 Samuel, capítulo 16, o verso 18. Diz assim: então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, a saber, Davi, o Belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Somente esses dois versos eu tomo como base da palavra de Deus nessa noite, com o tema da minha mensagem: ser segundo o coração de Deus. Quem gostaria de ser conforme o coração de Deus? Uma pergunta forte. Diz que o Senhor, ele está atrás de um homem segundo o seu coração. Antes de nós propriamente ministrarmos a palavra, vamos orar, pedir a direção de Deus para que ele fale conosco sobre esta palavra. Curva sua cabeça, por gentileza, feche os teus olhos. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui na tua casa, Senhor. Senhor, eu me coloco diante da tua presença, Senhor, e humildemente eu te peço que eu seja um canal, Senhor, de bênção para a tua igreja, que apenas seja, Senhor, o canal onde a tua palavra seja proclamada. Senhor, que a tua palavra desça do céu e regue o nosso jardim. Senhor, que nós possamos sair daqui, Senhor, animados, Senhor, com a fé renovada, Senhor, convicto, Senhor, que tu tens uma solução para o nosso problema. Ó Deus, nós, neste momento, observamos a cruz e a obra feita pelo teu Filho Jesus Cristo, e sabemos, Senhor, que a vitória conquistada, proclamada no Calvário, nos dá certeza, a fé, a resolução, Senhor, de profundamente agarrarmos, Senhor, da esperança da tua palavra, sabendo, Deus, que aquele que se aproxima de ti, sedento, faminto, com o coração em fé, ardendo, Senhor, do desejo da mudança e da renovação, certamente, Pai, não sairá envergonhado da tua presença. Assim fala conosco pela tua santa palavra e dirija, Senhor, o curso da nossa vida, que possamos ser a cada dia mais do que vencedores pela tua santa, eterna e bendita palavra. Todos disseram amém, amém. Diga graças a Deus. Ser segundo o coração de Deus. Esta palavra, ela tem uma conotação de busca de Deus. Eu comecei lendo com você em 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. É um texto muito triste que retrata um acontecimento na vida do rei Saul. O profeta Samuel declara para ele, para o rei Saul: já agora não subsistirá o teu reino. Já o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, um homem segundo o seu coração. Esse texto começa a falar do primeiro rei que estava incorrendo uma tragédia pessoal. O rei Saul, ele é fruto de uma escolha de um povo. Uma escolha que eu atrevo a dizer, uma escolha equivocada. Uma escolha de trevas. Porque Deus, sempre que Ele fez uma aliança com o seu povo, quando Deus, desde os patriarcas, desde os primeiros, Deus sempre quis ser aquele que governava a vida. Que Deus fosse o rei, que Deus fosse o juiz, que Deus fosse o guerreiro do seu povo. Mas isso, o povo começou a olhar para as nações que estavam ali em volta, começaram a olhar como é que os homens viviam, e aí é um perigo muito grande, meu amado ouvinte da palavra de Deus, quando você começa a fazer comparações, porque a tua carne, ela vai se inclinar para as coisas ruins. Os teus olhos talvez pareça que seja uma coisa boa, mas não necessariamente é. É muito interessante, eu atrevo dizer, primordial, que Deus seja o teu rei, que Deus seja o teu Senhor, que Deus conduza a tua vida. Isso se chama teocracia. O que é uma teocracia? A palavra teo significa Deus, cracia significa governo, ou seja, uma vida governada por Deus. Diga comigo, eu preciso ter uma vida governada por Deus. Você quer ser uma pessoa de sucesso nessa vida? Você quer vencer os teus inimigos? Você quer ter uma família santificada em Deus? Só existe um caminho, só existe uma solução, só existe uma maneira: que você coloque Deus como rei, senhor, juiz soberano sobre a sua vida. Acontece que as pessoas não entendem isso, e esse mal tem se alastrado até nos atuais dias. O povo pediu: nós queremos ter um rei como as nações, nós queremos ter um governo, alguém que saia junto conosco para lutar as batalhas, como se Deus já não saísse para lutar as batalhas do seu povo. E talvez, querido, você também tenha, por natureza, colocar governo sobre a tua vida, talvez seja você que governa a sua vida. Talvez você tenha colocado um trono no teu coração, um governo chamado eu, que pode ser um governo traiçoeiro e te levar a derrotas fantásticas. E talvez você um dia vai ouvir que o teu reino não subsistirá. A verdade é que enquanto nós temos visto por aí mesmo crentes que o reino dele não tem subsistido, porque ele quer governar segundo os padrões humanos. Eles querem estabelecer um reinado humano. Mas nós devemos saber que o segredo do sucesso é ter Deus como Senhor e Rei nas nossas vidas. O primeiro rei de Israel foi um fracasso tremendo. Diz que o Espírito de Deus se afastou do rei Saul. E disse que Deus havia de buscar alguém que fosse conforme a sua vontade, alguém que lhe agradasse. E esta palavra, querido, eu quero compartilhar com você essa noite, para que você seja uma pessoa conforme o coração de Deus, ou segundo o coração de Deus. Eu vou perguntar novamente: você tem um desejo de ter um coração conforme agrade a Deus? Diga amém se você tem esse desejo. Você tem realmente o desejo de ter um coração que agrade a Deus? Amém? E o que é, querido? Ser segundo o coração de Deus. A primeira coisa que eu preciso esclarecer para você, que segundo a expectativa de Deus, segundo aquilo que Deus espera, muitas pessoas, quando eu faço essa pergunta, a pessoa parece que ela se encolhe. Ela começa a pensar profundamente: mas será que eu posso? Será que é possível? Será que eu consigo ser alguém que agrade a Deus? Mas segundo o padrão de Deus, qual que é a expectativa dele? O que ele busca realmente? Eu preciso dizer para você que ser segundo o coração de Deus não é, olha aqui para mim, não é, vou repetir novamente, não é ser perfeito. Tem muita gente que acha que para ser uma pessoa que agrade a Deus, ele precisa ser uma pessoa perfeita. Até porque é impossível do homem ser perfeito. Por mais que eu e você se esforçarmos, a cada dia não poderemos ser perfeitos. A natureza humana é por natureza corruptível. Nós, por natureza, somos muito falhos. Então Deus, ele não cobra este padrão de perfeição porque é impossível. O único que desceu entre nós e habitou entre nós e foi perfeito em toda a sua obra, apenas o Filho de Deus. Depois dos outros, por mais que olhássemos exemplos magníficos da Bíblia, como Moisés, Abraão, o diácono Estevão, contra os outros, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, quantas pessoas usadas poderosamente por Deus, que nós olhamos e olhamos assim, nossa, que belo exemplo. Eu posso te dizer que eles também falharam. Davi era um homem perfeito. Davi cometeu um adultério, a Bíblia é bem clara que ele é um homem que cometeu os seus erros. A Bíblia declara que também ele foi um homem de mãos sujas de sangue, inclusive cometeu um assassinato. Então qual que é a expectativa de Deus? Se não é uma pessoa perfeita, o que é que ele busca? Diga comigo, Deus busca. Fala mais alto, Deus busca uma pessoa sincera. Diga para o teu vizinho que está ao teu lado, diga aí, Deus tem buscado em ti a sinceridade. A palavra sincera é de origem muito antiga. Retrata aquilo que é sem cera. Porque as pessoas antigamente, os artífices que faziam artesanatos de barro, às vezes acontecia do barro ele não ficar perfeito, se criar rachaduras. E então, para disfarçar aquele vaso de segunda classe, aquele vaso que deveria ser vendido muito mais barato, não era um vaso que saiu perfeito, um vaso com imperfeições. Dizem então que se passava cera nas rachaduras e depois envernizava o vaso de modo que ele parecesse perfeito. Mas a verdade é que ele tinha imperfeições. É mascarar. Hoje, digamos assim, as mulheres usam para esconder o pé de galinha, ela passa, como é que chama aquele negócio? Vaso. Pó, vaso, não é? É mais ou menos fazer isso. Corretivo. Para ela ficar mais bonita. Embora, querido, nós devemos ser sinceros, né? O pé de galinha continua embaixo. Nada, como é que chama? Corretivo. Às vezes, queridos, assim o polimeiro, ele costumava, às vezes, passar uma massa plástica. Antigamente, o pessoal assim, que era muito sem caráter, quando havia uns buracos de ferrugem, socava até papelão, já vi fazer isso. Papelão, punha ali um arame, metia uma massa plástica, passava de polir, pintava, parecia aquilo lá estava perfeito, passava um tempo, estourava aquele negócio, estava mais do buraco. Ou seja, é um disfarce. Então Deus, ele está atrás de pessoas que sejam sinceras, que tenham o coração aberto. A minha esposa leu o Salmo 139. Versículo 23, 24, ele tem uma expressão, e quem escreve isso é o salmista Davi, aquele mesmo que havia cometido um adultério, assassinato. E ele diz: sonda-me, Senhor, e me conheces. Olha o meu coração. Vê se há em mim caminhos errados, e me guia pelo caminho. Ou seja, o salmista Davi, que ele era uma pessoa que quando estava errado, ele dizia para Deus que eu estou errado. Quando ele pecava, ele não tentava argumentar. Ele não tentava dizer que, mas, ora bem, pelo menos tinha um motivo. Porque algumas pessoas poderiam dizer, no caso do adultério de Davi, dizendo, a mulher me provocou. Mas muitas pessoas dizem assim, às vezes, ele acaba com a sua família porque diz, minha mulher é difícil, eu tenho que ter um argumento. Meu coração se apaixonou, eu perdi a cabeça. Então Davi disse, eu estou errado. Quando o profeta Natan falou forte com ele, quando o profeta Natan o inquiriu e disse, você errou contra Deus. Sabe o que ele fez? Ele baixou a cabeça. Antigamente, outros seis, quando viu um profeta, ele dizia: "Ei, você está errado." Sabe o que ele fazia? É, tinha um... Quem já assistiu um filme chamado Alice no País das Maravilhas? E uma rainha que dizia assim: "Corta a cabeça." Mandava cortar a cabeça. Era muito mais fácil matar um profeta, era muito mais fácil esconder a coisa. Mas quando o salmista Davi, o rei Davi, quando o profeta o inquiriu, quando o profeta disse: "Você está errado", ele curvou a cabeça, orou diante de Deus e disse: "Senhor, eu errei contra ti, eu errei." Aleluia. Deus tem buscado pessoas sinceras. A expectativa de Deus de uma pessoa que agrada o coração é uma pessoa sincera. Sabe qual que é a expectativa de Deus para que você seja uma pessoa que tem um coração que agrada a Deus? Diga comigo, diga: uma pessoa que seja moldada. O que é uma coisa moldada? Uma coisa macia. Uma coisa que possa se fazer uma forma. Alguém conhece uma cola chamada Durepox? Durepox, querido, são duas massas que você junta e você pode criar uma forma. É como se fosse um barro, para se fazer um barro, ele possa fazer do jeito que ele quer. Quando Jeremias subiu à casa do oleiro, diz então que o oleiro fazia um vaso, ele moldava um vaso, e diz então que o vaso não ficou de acordo com o que o oleiro desejava. E diz então que o oleiro pegou e macetou aquele barro e começou a fazer de novo. E quer dizer, você está preparado para Deus fazer isso na tua vida? Você está preparado quando Deus disser para você: "Olha, a tua vida não está boa, esse teu caminho está errado, para aí que eu quero mudar o teu curso de história." É que você fala para o Senhor. Quando uma palavra vem e diz: "Olha, isso está errado. O jeito que você tratar a sua esposa está errado. O jeito que você tratar o teu filho está errado." Quando Deus te quer, o que você faz? Você fala: "Senhor, me molda." Jesus Cristo diz lá em Hebreus 5:8 que mesmo sendo filho, aprendeu pelo exemplo. Mesmo filho de Deus, querido, ele se submeteu à vontade do Pai, segundo a vontade do Pai, conforme a direção do Pai, a ponto de quando ele estava com o coração em brasas, ele disse: "Senhor, se possível, passa esse cálice de mim, mas seja feita conforme a tua vontade." Você tem fé para declarar para Deus? Você tem força no teu coração para levantar a tua mão essa noite e dizer para Jesus: "Senhor, diga, faz em mim a tua vontade"? Você pode fazer essa oração do Getsêmani? Tenha obediência, tenha um coração sensível, para que ainda hoje você possa dizer para o Espírito Santo: "Ô Espírito Santo, eu tenho errado tanto quanto a ti, eu tenho feito tantas coisas que eu sei que a tua palavra não agrada, mas Senhor, transforma, muda." Mesmo que isso dure, mesmo que isso confronte as minhas verdades, mesmo que isso me tire de posições, mesmo que isso me traga sofrimento, você ainda pode dizer para o Espírito Santo: "Me molda, faz em mim um novo caráter, me transforma na minha vida." Essas são as expectativas de Deus. Não uma pessoa perfeita, mas uma pessoa sincera, e uma pessoa que seja moldada. Uma pessoa mansa. Uma pessoa que descansa nas mãos do Senhor. Busca-se então um homem segundo o coração de Deus. E o interessante é que eu achei esse texto aqui: o Espírito falou ao meu coração. Porque fala dos atributos de pessoas que têm o coração que agrada a Deus. Diga para mim: o coração que agrada a Deus. Diga assim: primeiro, tem que ser uma pessoa de paz. Pessoa de quê, querido? Diga para mim: uma pessoa de... Olha para você ver o que que diz o versículo de número 18, de 1 Samuel 16. Então respondeu um dos moços e diz: "Conheço um filho de Jessé", ou seja, sabia que Davi, o belenita, "que sabe tocar." O contexto aqui é que o Espírito Santo havia se retirado do rei Saul. E diz então que esse rei, ele sofria aflições, ele era depressivo, ele se agonia na alma, ele ficava com o coração enegrecido, porque quando o Espírito Santo deixa de habitar no coração, ninguém pode ter luz, ninguém pode ter prazer e felicidade, ele é um poço de sofrimento. Por isso não deixa o Espírito Santo sair da tua vida. Diz então que ele convocou alguém que achasse, alguém que tocasse. E diz que acharam Davi, e Davi dedilhava a harpa, e diz que quando Davi dedilhava a harpa, o coração de Saul ficava em paz. Ou seja, isso aqui é um tipo muito forte, que o homem segundo o coração de Deus é um homem de paz. Quem quer ser um homem de paz, pastor? Diga para mim. Um homem de paz é aquele que não é juiz. O homem de paz é aquele que diz para Deus: Senhor, eu não vingarei os que se levantam. Senhor, eu não serei a guerra no meio dos meus irmãos. Senhor, eu estarei descansado na tua direção. Um homem de paz, este é um homem segundo o coração de Deus. Quantos querem ter um coração segundo o coração de Deus? Diga assim, coloca a mão no teu coração e diga: Senhor, traz em mim, faz em mim um coração de paz. E às vezes, queridos, olha aqui para mim, vou te dizer uma coisa muito séria. Às vezes o Espírito Santo ele te coloca em situações de agonia extrema para testar o teu caráter. Às vezes Deus te coloca em lugares que exigem, e até eu posso te dizer que existem motivos que justifiquem as provisões. Pessoas que pisaram em você, pessoas que te maltrataram, pessoas que te caluniaram, pessoas que tentaram te derrubar, e talvez você possa até ferir você. Assim também era Davi. Davi era um homem que só fez o bem, um homem que tocava harpa para acalmar o seu rei, pediu uma aliança com o rei, disse que ele amava o rei, o rei era um pai. O rei Saul era o ídolo de Davi, ele olhava para o rei, uma referência, ele tinha um amor profundo. Mas diz que esse rei que tinha colocado a Davi como comandante do exército, comandante da guarda pessoal do rei Saul, e diz que ele era um homem dedicado, ele amava muito o seu rei, o rei Saul. Ele queria agradar, ele queria demonstrar toda a afeição. Enquanto Davi saía para as batalhas, ele era um valente nas batalhas, e quando ele chegou ao caminho da batalha, havia o povo que estava cantando e cantando uma canção que Saul ouviu. A canção era assim: Davi matou seus 10 milhares, Saul apenas seus milhares. Davi é um homem de guerra que consegue destruir muitos inimigos. O rei Saul é um homem que destrói alguns. E quando o rei Saul ouviu aquilo, ele pensou: mas então quer dizer que esse meu servo agora é maior do que ele? Diz que aquilo gerou nele um sentimento ruim. Porque, querido, às vezes nós, como cristãos, nos comportamos dessa maneira, vemos o irmão abençoado, e ao invés de celebrarmos a bênção do Senhor, nós ficamos com dor de cotovelo. Não devia ser assim. Quando nós vemos alguém ser abençoado, nós ficamos com inveja, com orgulho, ficamos ainda clamando: isso aí deve ser coisa errada, ele deve estar fazendo alguma coisa errada. Por que, querido? Olha aqui, querido, Deus não pode abençoar. Mas Deus deveria abençoar a mim. Não, querido, tudo tem o seu tempo. Tem o tempo da bênção do irmão, da sua vez. Tudo tem o seu tempo determinado. Diz a palavra de Deus que Saul não entendeu isso e começou a perseguir o rei Davi. Ele desenvolveu um ódio, um rancor. Aquele que amava ele agora era perseguido como um cão. Olha para você ver. Davi tinha todos os motivos para se vingar. Diz que determinado dia Saul, perseguindo Davi, ele teve que juntar com as pessoas piores ali de Israel, amargurados de espírito, diz a palavra de Deus. Morando em cavernas, morando em lugares não agradáveis, nos desertos da vida. Se determinado dia, Saul com seu exército, ele tinha treinado 3 mil homens, pessoas da elite, só para matar o Davi. E olha que Davi o amava profundamente. Determinado dia, Saul está perto de uma caverna, ele tem uma necessidade, eu não preciso dizer o que é, necessidade que eu e você tem. Diz então que ele entra numa caverna, e diria quem está lá no fundo da caverna? O rei Davi. Ainda não era rei, mas o guerreiro Davi estava no fundo da caverna. E estava escura a caverna, e diz que um rei chegou pertinho dele e ali se abaixou e ficou a centímetros de Davi. Aquele que estava que nem um louco para matá-lo, Davi estava ali um passo. Era só esticar a espada. O seu grande inimigo estava morto. E talvez você pense, mas pastor, Samuel já não tinha ungido Davi como rei? O Espírito de Deus já não tinha deixado Saul? Sim. Não justificaria Davi matar o rei Saul, que o perseguia ilegitimamente, que tinha todos os motivos para matá-lo? Seria uma legítima defesa, não é verdade, querido? Até a lei ela defende. Em caso de ameaça, você pode agir. Você sabia disso? No Código Penal brasileiro, se uma pessoa vier com uma faca, se você tiver um revólver, você pode reagir. Isso se chama legítima defesa. Mas nem tudo que é legal, querido, é moral. Nem tudo que é legal é moral. A palavra do Senhor diz que Davi poupou a vida do rei Saul. E às vezes, queridos, nós não entendemos o princípio de um homem segundo o coração de Deus. Porque é errado você se levantar como juiz. Deus não lhe dá o direito de ser juiz. Aquele que é juiz, ele confronta a palavra de Deus. Por isso que nós temos um juiz chamado Jeová de Sequenu. O Senhor é o meu juiz. Você pode declarar comigo, eu não preciso me vingar. Diga, a vingança a Deus pertence. Certa vez, o exército de Saul havia acampado uma certa distância de onde Davi estava acampado. Saul não havia visto onde Davi estava. Ele disse que no meio da noite, ali pela noite, o Espírito de Deus visitou com um sono tão profundo o exército do rei Saul, que todos dormiram profundamente. Sabe o sono profundo, o sono pesado? Diz que Davi, o seu comandante, eles adentraram no arraial do rei Saul. E o seu guerreiro disse, quando chegaram perto do rei Saul dormindo, todo mundo dormindo, o sono pesado. Ele disse, é só você me dar a ordem, e eu vou curá-lo. De uma só vez, não precisa dar um segundo golpe, eu vou atravessar ele inteiro. Sabe o que Davi disse? Ele disse, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Ele disse, haverá o dia que Deus tratará com ele, não serei eu. Diga comigo, Deus é o meu juiz. O homem segundo o coração de Deus, querido, ele não precisa tentar fazer as coisas segundo a tua vontade, ele não precisa se defender, ele não precisa brigar, que nem um louco ele descansa na justiça de Deus. Até Jesus, querido, ele nos ensina. Quando todos se levantaram contra ele, ele se apoiava na mão daquele que julga todas as coisas. Você está ouvindo o que eu estou falando? O homem segundo o coração de Deus é um homem de paz. Isaías 26:3 diz que ele conservará em paz aquele cuja mente está firmada. Onde está firmado você? Se você está firmado em Deus, em nome de Jesus, querido, eu não sei qual a tua situação. Eu não sei qual a guerra que você está enfrentando. Eu não sei qual o levante, quais são as calúnias, qual a dificuldade que você está passando. Eu não sei quantos planos, se é da terra, se é do inferno, tem sido elaborado contra a tua vida. Mas em nome de Jesus, conserva a paz. Deus é o teu juiz. Salmo 34, 14. O salmista Davi escreveu. Ele disse: procura a paz e a segue. Diga comigo, eu devo procurar a paz. Diga, eu devo seguir a paz. Você é cristão de verdade? O verdadeiro cristão, ele não é uma pessoa de guerra, ele é uma pessoa de paz. Seguir a paz com todos e a santificação, diz em Hebreus 12, 14. Sem o qual ninguém verá o Senhor. Sabe o que Davi entendeu? O homem segundo o coração de Deus. Ele entendeu o mesmo que Jesus ensinou a Pedro: guarda a tua espada, porque quem levanta a espada, a espada. Uma pessoa segundo o coração de Deus é uma pessoa de paz. Segunda coisa, diga comigo: uma pessoa segundo o coração de Deus. Não dê risada, não vou dizer para você. Uma pessoa segundo o coração de Deus é uma pessoa de guerra. O que você está falando, pastor? Você está incoerente como um craque antes de vir para cá? Não. Eu só estou dizendo o sentido da coisa. Primeiro, que o homem, segundo o coração de Deus, era uma pessoa de paz. Ele é uma pessoa mansa, ele é uma pessoa que descansa, uma pessoa que coloca a sua causa diante de Deus, uma pessoa que não precisa se defender porque Deus o defende. Mas uma pessoa, segundo o coração de Deus, é uma pessoa de guerra. A diferença está aonde é que está a guerra e aonde é que eu preciso ser a pessoa da paz. Nós não devemos guerrear, queridos, contra carne nem sangue, não é porque da palavra de Deus. A nossa guerra não é contra carne nem sangue. Abra a palavra do Senhor, vamos ler isso em Efésios capítulo 6. Aleluia, Espírito Santo. Glórias a Jesus. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Uma pessoa segundo o coração de Deus é uma pessoa de guerra. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Agora repita comigo: porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Diga, não é contra sangue e carne. Diga comigo: e sim contra os principados. Diga, potestades. Diga, contra os dominadores. Diga, deste mundo tenebroso. Declara forte: contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ora, pois, diz a palavra de Deus que a nossa guerra não é contra a carne. Querida, olha aqui para mim: a tua guerra não é contra o teu esposo, a tua guerra não é contra os teus filhos, a tua guerra não é contra o teu vizinho, a tua guerra não é contra outro crente, a tua guerra não é, ouça o que o Espírito está dizendo, não é. Se você tem ouvido, ouça. Não é com pessoas. Quando nós vemos a vida de Davi, um homem de guerra, e quando o gigante Golias levanta, Golias representa uma força do mal. A Bíblia, ela traz de um povo que é contra o povo de Deus. Eu estou falando de governos malignos. Golias é um próprio símbolo de Satanás. E a estes, queridos, nós não devemos temer. Quem teme a Deus não teme ninguém. Quem tem um Todo-Poderoso, ele é mais forte contra todos os poderosos. Aleluia. Você tem um Todo-Poderoso na tua vida, querido? Em nome de Jesus, você vai vencer toda a tua dificuldade. Olha aqui para mim. Enquanto o exército inteiro, Saul, todos parados e tremendo, Golias apontava e dizia: me dê um campeão, um só. Não lutaremos os dois exércitos. me dê um homem de Israel que lute comigo. Mas quando olhavam para ele, aquele homem tinha 2,90 metros de altura, a sua lança pesava em torno de 75 quilos. O braço do homem era um tronco de árvore. Eu perto dele parecia um mosquito pernilongo. Davi era pequeno também, não era muito alto. Mas Davi tinha uma coisa, querido. Ele era um homem valente em Deus. Oh, aleluia. Deus tem buscado pessoas valentes nele. Pessoas, querido, que não se conformam em ver suas famílias destruídas pelo maligno. Pessoas que não se conformam em ver esta cidade nossa ser arrastada para o pecado, os seus filhos nas drogas, na bebida. Pessoas que não se conformam em ver o Satanás dominando e gritando: vocês não me podem vencer. Olha aqui para mim, querido. Até quando nós declararemos paz em meio à guerra de Satanás? Até quando nós acearemos a bandeira branca enquanto o canhão do inferno está comendo, devorando aquilo que nós amamos? Até quando nós ficaremos sentados tremendo enquanto aquele que venceu o inferno e a morte no Calvário e disse e nos deu autoridade: pelo meu nome pisarei serpentes e escorpiões? Até quando, queridos, será apenas palavra e não rema no nosso coração? Posto todas as coisas em Deus que me fortalece. Até quando será apenas uma canção nas nossas vidas? Posto todas as coisas naquele que me fortalece. Até quando será apenas uma poesia nos nossos corações, que somos mais do que Até quando nós ficaremos sentados enquanto o inimigo nos afronta, nos traveja e nos mata? Deus tem buscado guerreiros para dar basura e maneiras. Pessoas que não se conformam em ver a destruição. Pessoas que não se conformam em ver Satanás imperando e afrontando a sua vida. Pessoas que não se conformam em ver o reino do maligno prosperando. Mas pessoas que pegam a pedra da vitória, da palavra, e confiam em Deus e giram a sua funda e derrubam os gigantes que se levantam na tua vida. Você pode declarar comigo em nome de Jesus? Não mia não, fala forte, em nome de Jesus. Eu não aceito, porque Deus me deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Diga: eu não aceito demônios, o inferno se levantar e prosperar contra a minha vida. Mas eu me levanto com esta palavra e declaro que Jeová é Jeová de guerra. Diga: eu sou filho de Deus. Diga o teu nome. Eu sou uma pessoa. Rebaçuda Emanaia, é que ele levanta em nome de Jesus. Levanta para guerrear esta noite. Se você é uma pessoa segundo o coração de Deus, o Espírito Santo está desafiando você. Saia desta cadeira, saia deste lugar e parta para a guerra que Deus é contigo. É tempo da vitória, é tempo de derrubar os gigantes, é tempo de meter o pé na porta do inferno, porque diz a palavra de Deus: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Rebaixulei calamaná. Oh, Espírito Santo, eu te sinto. Ser segundo o coração de Deus é uma pessoa que tem a sua língua controlada. Olha o que, que diz o texto que nós lemos. Então respondeu nos moços e diz: conheço o filho de Jessé, ou seja, Davi, o belemita, que sabe tocar, uma pessoa de paz. É forte e valente, homem de guerra, ou seja, de guerra. E diz: sisudo em palavras. Sisudo em palavras. Provérbios 18, 21. Diz algo tremendo. Eu vou ler para você mergulhar no que diz a palavra de Deus. Provérbios 18, 21. Olha o que diz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida está na sua língua, querido. Não amaldiçoe os seus filhos. Não diga isso, não vale nada se é um diabinho. Não deixa, querido, o diabo falar pela tua língua, em nome de Jesus. Não deixa a maledicência. Se você, querido, eu tenho uma frase comigo, se não for para proclamar a bênção, fecha a boca. Diga comigo, se não for para proclamar a bênção, fecha a boca. Por isso nós cantamos essa música, né? Te desejo a paz de Cristo. Sabe, querido, começa a declarar coisas boas na tua casa. Começa a profetizar a bênção. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar que esse meu lar vai ser abençoado. Pai, em nome de Jesus, eu estou declarando a libertação da minha casa. Em nome de Jesus, Pai, eu estou declarando que o Teu Espírito Santo vai reinar aqui. Em nome de Jesus, querido, eu estou declarando que essa cidade vai ser ganha para Jesus. Em nome de Jesus, eu estou abençoando aquele que me persegue. Em nome de Jesus, eu estou orando e abençoando o meu inimigo. Você já aprendeu a fazer isso, querido? E aqui, olha bem, eu penso que a língua aqui, ela está diretamente relacionada com as duas coisas que eu te falei. Ninguém é uma pessoa de paz se não controla a língua. E ninguém é uma pessoa de guerra também se não sabe utilizá-la. Porque a língua tem o poder da vida e da morte. Quando uma pessoa te chama para o pecado, vamos sair, vamos cometer coisa errada, vamos fazer coisa que te agrada. Ele não vai falar assim, vai falar pelo outro. Vamos lá, você vai se divertir, vai ser bom. Você vai ver gostoso. Você vai declarar: eu não posso porque eu sigo ao meu Deus. Quando o teu inimigo se levantar, que você vai abençoar. Você é filho de Deus, você não foi para proclamar a desgraça, você foi feito para proclamar a bênção. Levanta a tua voz na tua casa, levanta a tua voz nessa igreja, levanta a tua voz onde você trabalha, profetiza a mudança que Deus vai trazer, querido, em nome de Jesus. Que haja paz, que haja graça sobre graça, que haja glória sobre glória. Amém. Provérbios 21, 23 diz: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma nas angústias. Olha o que diz a palavra, eu vou ler para você, olha. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Aqui também tem ferido. O que mal utiliza, também comerá o seu fruto. O que você fala, acontece. Às vezes, quando você fala, esse menino não vai dar em nada, não vai dar em nada mesmo. Quando você diz, essa cidade não tem jeito, não vai ter jeito. Quando você fala, desisti, a coisa não vai para frente. Mas como diz o salmista, ele disse: firme está o meu coração. Você pode levantar tua mão e profetizar comigo em nome de Jesus? Diga: eu profetizo que a minha família vai ser transformada. Eu profetizo que as enfermidades vão ser curadas. Eu profetizo que essa cidade vai ser avivada. Eu profetizo que Satanás não vai vencer nesta cidade. Eu profetizo a transformação. Eu profetizo que haja mais fé. Eu profetizo que haja mais glória. Eu profetizo que haja mais unção. Eu profetizo que haja mais vida. Em nome de Jesus. Diga comigo: o poder da vida e da morte está na minha língua. O Espírito Santo está te convocando essa noite, querido, para você ter um coração conforme o coração de Deus. Sabe o que é ter o coração conforme o coração de Deus? Eu estou terminando. Diz que Davi era uma pessoa de boa aparência. O original está dizendo assim, que era uma pessoa humana. Ou seja, ele olhava as pessoas nos olhos. Ser uma pessoa humana no sentido, querido, querida, no sentido da palavra, é uma pessoa que se coloca na posição dos outros. Uma pessoa que não é humana, querido, ele só tem aquele negócio: vem a nós, mas não o vosso reino. Uma pessoa humana é uma pessoa que tem bondade no seu coração. Uma pessoa acessível. Uma pessoa que saiba ouvir. Uma pessoa que tem disposição de servir. Davi, ele se destacava, isso porque ele tinha boa aparência, uma aparência bondosa. Você precisa ser uma pessoa de boa aparência. Você precisa ser uma pessoa acessível. Você já perguntou para o teu pastor o que eu posso servir para a igreja? Já fez isso? Você já fez assim? O que eu posso fazer para ajudar minha família a servir minha casa? Uma pessoa mansa de espírito. É assim que Davi era. Há dois casos, querido, que eu preciso contar. O que eu disse aqui para você é verdade. O que Davi havia profetizado, ele havia passado em dois testes que Deus havia colocado na vida dele. Por duas vezes Deus colocou o rei Saul nas suas mãos. E Davi não o matou. Quem matou o rei Saul foi o próprio Deus. O próprio Deus o justificou. O próprio Deus julgou a causa. E quando Saul morreu, ele deixou um neto chamado Mefibosete. Você imagina uma pessoa que perseguisse a vida inteira. Uma pessoa que tentasse destruir. Mas Davi era um homem tão nobre de coração, uma pessoa assim, tão do bem. Crente tem que ser pessoa do bem, querido. Nós não devemos ser pessoas do mal. Quando ofendidos, devemos exercer perdão. Quando maltratados, devemos estar abertos para a reconciliação. E quando Mefibosete, que era aleijado, quando Davi ascende ao reino, e agora ele é rei de todo o Israel, ele pergunta: alguém da casa de Saul que eu possa fazer bem? Uma pessoa que perseguiu, um neto de uma pessoa que tentou destruir a vida dele. Se não é uma pessoa de bem, querido, ele tentaria, no mínimo, deixar para lá. Mas se é uma pessoa do mal, ele traria de matar, de destruir toda a descendência do rei Saul. Sabe o que ele disse? Alguém que eu possa abençoar? Alguém que eu possa ajudar? A palavra do Senhor diz que certa vez um filho de Davi, chamado Absalão, levantou uma revolta contra ele. Diz que Davi então teve que sair fugindo de Jerusalém. E havia um homem chamado Simei. E quando Davi, perseguido, homem que sofredor, até a família, levantou contra ele. Ele diz então que ele está saindo de Jerusalém, ele está andando juntamente com seus aliados. Havia um homem chamado Simei que começou a jogar pedra nele. Homem de sangue, bem feito, não vale nada. Abisai, que era o comandante de um homem forte, ele disse: mas quem que é esse? Mas o que esse cara está falando? Será que ele está vendo que é o rei Davi? Não está vendo? Será que ele não conhece esse homem que derrubou Golias? Abisai só perguntou: Davi, dê a ordem que eu arrebento ele agora. Sabe o que Davi fez? Ele baixou a cabeça e continuou a andar. Mesmo apedrejado, levando pedrada, ele disse: deixa ele falar. Deixa ele falar. Você está vendo o que eu estou falando aqui? Deixa nas mãos de Deus. Não deixa as pessoas de fora transformar o teu coração. Não deixa a amargura do teu marido tirar a doçura da tua vida. Não deixe a amargura das pessoas que estão ao redor de você atrapalhar a paz e a esperança do teu coração. Não deixe o exterior contaminar o teu interior. Por isso que Jesus disse: se os teus olhos forem bons, quanta luz haverá em ti. Mas se teus olhos forem maus, quanta treva haverá em ti. Eu estou terminando e diz: uma pessoa segundo o coração de Deus, e talvez essa daqui seja a coisa mais importante, porque eu creio que a partir dessa gere-se todas as outras. Diz: e o Senhor é com ele. Diga comigo: o Senhor é com ele. Olha que palavra maravilhosa, querido. Aqui fala de comunhão, relacionamento com o Espírito Santo. Eu quero te fazer uma pergunta. Não precisa responder, mas dentro de ti, não seja uma pessoa que mascara a verdade. Como é que é o teu relacionamento com o Espírito Santo? Olha aqui para mim, você tem andado com Deus realmente? Você tem tido conversas com Deus? Se o Senhor é Senhor, você tem pedido os conselhos dele? Quanto tempo faz que você não medita na palavra dele? Quanto tempo faz, querido, que Deus deixou de ser prioridade na tua vida? Quanto tempo faz que você se tornou uma pessoa religiosa? Deus não te chamou para você ser uma pessoa religiosa. Deus te chamou para você ser amigo dele. Aleluia. Olha aqui. Deus te chamou para você ser como Enoque, aquele que anda com Deus. Deus te chamou para você ser como Gideão. Você entende isso? Deus te chamou para você ser como Gideão. Uma pessoa que Deus possa dizer: homem valoroso, mulher valorosa, Deus é contigo. Você está ouvindo isso que eu estou falando? Você precisa ser, querido. E aqui, quando nós falamos da nossa irmã Maria, a mãe de Jesus, que é um tipo do Espírito Santo, quando o Espírito Santo, quando o anjo anunciou para ela e disse: bem-aventurado, o Senhor é contigo. Deus pode falar isso para você essa noite? Se é feliz, Deus é contigo. Pastor, fala para mim, o que é andar com o Espírito Santo? É falar com ele, é ter tempo com ele, é se submeter à direção. Fora isso, querido, é religiosidade. Não adianta você falar: pastor, mas eu venho todo domingo no culto, de vez em quando eu venho no Tadeu e algumas vezes eu apareço lá na cena. Eu estou andando com Deus, não está, querido. Andar com Deus é conversar com Deus, é ter tempo com Deus, é ouvir a Deus e é obedecer a Deus. Será que as pessoas podem olhar para a tua vida e dizer: olha, irmã, aquela mulher é de Deus, Deus ama a mulher? Será que realmente? As pessoas podem buscar Deus na tua vida? Será realmente, querido, que nós hoje podemos, enquanto o enfermo diz: ora para mim que eu preciso da presença de Deus, será que podemos obedecer essas pessoas? Será que realmente temos andado com Deus? Será que realmente Deus pode nos achar uma mulher e um homem segundo o seu coração? Mas eu posso dizer, querido, que essas características que eu te disse, se o Espírito desenvolver no teu coração, enquanto vocês colocam de pé, eu quero terminar esta palavra. Porque ser uma pessoa segundo o coração de Deus precisa de atitude. Mas também é verdade, querido, que em nome de Jesus não há gigante que parará de frente de ti. Não há exército que vencerá a tua vida, querido. Não há inimigo. Não há inimigo que prosperará. Nem que se levante 3.000 demônios da elite, Satanás não te vencerá. Aquele que realmente tem o coração de Deus, Deus só não dá vitória, mas ele consolida as vitórias na tua vida. Deus só não coloca você no reino, como põe você para reinar. Oh, Espírito Santo, eu estou profetizando em nome de Jesus, que Deus vai restaurar tua família e vai pôr ela com uma família forte nessa terra. Que Deus vai tocar nessa igreja e vai fazer dela uma igreja forte nessa terra. Que Deus vai vencer a tua causa e você vai ver como Deus é um Deus fiel. Amém. Eu profetizo que Deus abre a porta e vai consolidar a porta. Que Deus vai levantar sobre esses demônios que têm atormentado a tua vida, mas não somente isso, ele vai colocar ele debaixo da sola dos teus pés. Você crê nisso? Alguém que creia, que glorifique e exalte o nome do Senhor. Pastor, quais são os benefícios de ser uma pessoa segundo o coração de Deus, além de vitórias e consolidação? Eu posso dizer também, querido, que como o salmista Davi, que mesmo em minhas suas maiores angústias, mesmo quando você passar nos adulões da vida, nas cavernas, mesmo, querido, que você passar pelo vale da sombra da morte, Deus te guardará. Ainda que o exército se levantasse nele, pisarás a serpente e o áspide, calcarás o leão, gente creia nisso. Eu estou profetizando, querido, que Deus vai te proteger mesmo no meio das aflições. Não vai te faltar socorro. Não vai te faltar amparo. Você está ouvindo isso? Você está ouvindo isso? Mesmo que a tua família se levante contra ti, querido, Deus vai te proteger. Mesmo que atirem pedra sobre ti, Deus vai te proteger. Mesmo que você veja todos contra ti, Deus vai te proteger. Eu estou profetizando que não vai faltar graça sobre graça, glória sobre glória. Diga comigo, para mim ser um homem, diga uma pessoa, segundo o coração de Deus, diga, eu preciso ser uma pessoa da paz, uma pessoa da guerra, uma pessoa que guarda a palavra, uma pessoa que tem um coração bom, diga, uma pessoa que anda com Deus. Você está ouvindo isso, querido? O Espírito Santo pode fazer isso em você. O Espírito vai fazer isso em você. Sabe como é que começa isso, querido? Começa hoje. Quando você começa a andar com Deus, Deus vai fazer um coração de guerra contra os demônios, contra os teus inimigos. Deus vai colocar um coração de paz, para que você seja aquela voz de paz. Deus vai transformar esse caráter duro em uma pessoa mansa, alguém crendo em mim. Sabe por que eu digo isso com certeza? Porque o Davi celestial, querido, ele conquistou tudo isso para nós na cruz. O Davi celestial, ele venceu o inferno e a morte. O verdadeiro Davi, aquele que passou por perseguições, afrontas, aquele que tinha um coração manso e aquele que não precisava afrontar ninguém, porque Deus era o seu juiz. Ele também julgará a tua causa. Ele também libertará das tuas aflições. E ele mesmo proclamou: vós sois mais do que vencedores. Eu quero cantar uma canção e eu quero orar por você essa noite em nome de Jesus. Entre em contato conosco, Ministério Fogo e Poder. Fone 35 84 04 8175, ou acesse o nosso site www.ministériofogoepoder.wordpress.com, ou nos envie um e-mail: ministériofogoepoder@gmail.com.